faz pena, eu mesmo assim. Vem que estrela fuge dia, vivo sempre noite e dia, com teu olhar em meu olhar. Sempre noite e dia, com teu olhar em mim.